agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Diga Lá ao Senhor Fado, programa que lhe faz companhia aqui na Rádio Antena Web, todos os dias, de segunda à sexta-feira, entre as 13 e as 13h30. Eu sou a Joana Santos e cá estou para lhe fazer companhia durante mais 30 minutos, trazendo para si um pouco mais do Tesouro Português. Antes de lá irmos ao nosso Tesouro Português, fica aqui a sugestão e os contactos como pode pedir o seu fado. Pode sempre sugerir o fado que quer ouvir, dedicar-se a si ou a alguém, mas que a sua alma se preencha da mais bela emoção trazida pelo fado, deixe que o seu coração palpite ou lagriminha apareça ao canto do olho, porque deixar-nos levar pela emoção que o fado nos transmite não é vergonha, é sentimento. Vamos ficar agora... ficar com os contactos da nossa emissão. Pode enviar o seu pedido para www.radioantenaweb.info ou então enviar-nos também o seu pedido para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, porque nós estamos aqui para lhe trazer o seu fado, a emoção que você mais deseja sentir. Vamos ficar com Improviso, na voz de João Brada. Depois seguimos com Bairro Alto, na voz de Carlos do Carmo. E terminamos com Max e Júlio Florista. Três fados para ouvir e sentir aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, 100% em português. O meu país padiste, onde o fado é português, és a canção nacional que te canto tanta vez. És a canção nacional que te canto tanta vez. No menor ou no corrido, canto tudo o que é preciso. Por isso, no meio fadista, sou cantador de improviso. Por isso, no meio fadista, sou cantador de improviso. Mas nunca perco o juízo. Sou fadista emocionado. Nos palcos sou uma figura castiça do nosso fado. Nos palcos sou uma figura castiça do nosso fado. Na televisão ou na rádio já tenho muito cantado. O povo sempre comigo, no espetáculo com agrado. O povo sempre comigo, no espetáculo com agrado. Por vezes sou convidado para festas com muita arte. E lá está o João Brasa a cantar a sua parte. E lá está o João Brasa a cantar a sua parte. Guitarristas portugueses que me dão tanto alimento. Guitarristas portugueses que me dão tanto alimento. O fado no coração, vivido em todo momento. O fado no coração, vivido em todo momento. Já no tempo de Severa se cantava à desgarrada. Já no tempo de Severa se cantava à desgarrada. Pois ai meu Deus, quem me dera, essa era bem passada. Pois ai meu Deus, quem me dera, essa era bem passada. Depois foi o Amália, a Hermínia e o Marceneiro, também a Berta Cardoso,

Júlia florista, tua linda história o tempo marcou na nossa memória. Ó Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Tua linda história o tempo marcou na nossa memória. Ó Júlia florista, tua voz ecoa nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Nas noites bairristas, boêmias fadistas da nossa Lisboa. Mergulhados por entre estes nossos fados, esta nossa alma portuguesa, vamos seguindo e ouvindo estes fados, que sem dúvida fazem parte de nós. Vamos ficar agora com O Meu Primeiro Amor, na voz de Cidália Moreira. Depois ficamos com o fado Quando Vou para o Ribatejo, na voz de António Mourão. E terminamos com Adeus Moraria, na voz de João Braga. Três fados. Três grandes momentos para aproveitar aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Ai, como eu era, como te amei, santo Deus. Meus olhos pareciam dois franciscanos à espera do céu que vinha do céu. Como te esperava na vida que então vivi. E eu acabar os horizontes, podiam secar as fontes, mas não vivia sem ti. Ai, como é triste e o dizer não me envergonho, saber que existe um ser tão mau, tão ruim. Queres o ombro para o meu sonho triste, o melhor que havia em mim. Ai, como tenho hoje neve os teus cabelos. Ai, como tenho as nossas vidas desfez. Quem dera ter outra vez desenganos, ter outra vez 20 anos.